131-153, Libra 140, chama Centro Recife em 125, decimal 1, no Boa Viagem. 25 anos, na boa. O Mike Jantilão passou através do parque de Pitossuca. Afirma ou mantém esse visual 500 pés no litoral, chama a torre 118, decimal 95. Posto de visual na litoral, por onde está fora, vai chamar 1895, grave, senhor. Torre, o papapapá, Mike de Latinoel. Sossega o meu. Passou através do parque de Pitossu, do coral de Itapuã, para a igreja da Bata. É autorizado em aproximação direto para a Bata, o vento 1 centena com 2 de nós. Reporte final para a Bata, mais filete Romeu. Está presente, autorizado para a da Bata, reportar na final, Romeu. Salvador, o total 99, 11 no pátio 3 para o pushback e assoramento. Livre sala para o táxi, total 99 nono. Livre puxa para o táxi, faz 9 e 1. E em 12545. 2545, obrigado, até o retorno. Mata. Estado, aproximação direto para a Bata autorizado, 11 centena com 12 nós, ajuste no 08, o meu reporte, solo controlado. 08, ajuste, autorizado, reportará no solo controlado, Mike Jantilão. Meu. 34, Romeu, frequência B. Passarido 9809 para pushback e acionamento. Passarido 9809, direcionar para táxi. Pedro, puxa acionamento, reportará pronto para o táxi. Solo Salvador, total 9911 para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Natal. Total 9911, autorizar o táxi bate 1 no índio, enquanto espera torre 1 no 8, decima 95, ajuste 0 no 8. Autorizado, táxi Apache 1 no Índia, no ponto de espera da ONU 0, chama a torre 118, 95, ajuste 1 no 0 no 8, total 99 no 1. Salvador, bom dia, total 9911, pronto no ponto de espera da 1-0. Total 9911, alinhada e decola, 11-30 com 12-1. Alinha e decola da 1-0, total 9911. Passarido 98009 para o táxi, 4,5 a bordo, 46 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Passarido 9809, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Ente no ponto de espera com a torre no 1 no 2, 0, decimal 8. Obrigado, bom dia, bom trabalho, gente. Passarido 9809, 120, decimal 8, é o controle. A torre 118, decimal 95, bom dia. 118, decimal 95. 1234, prossiga. Azul 4234, autorizado para Recife, nível 370, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5566, controle 120, decimal 8. Dois, três, quatro, correto? Como estão tirando? 40, controle 1208, boa viagem. 1208, bom trabalho. Esse tá chegada bom, fiquei negar 1018, reporte no ponto e deu descida. Chené 6225, desça para 4000 pés, que negar 1018. 4000, controle, bom dia de novo, total 9910. Total 9911, contato radar, suba para nível 310, saída Momo. Sobe para o 310 na Momo, total 9911. Controle 1208, boa viagem. 1208 com controle, um bom trabalho a vocês aí, muito obrigado. Igualmente. Controle, muito bom dia, é o passaredo 9809, transfere. Bom dia, passaredo 9809, contato radar, suba para o nível 180 na saída Arbor. Subindo para 180 no perfil da Arbor, 9809. Bravo Índia autorizado proa de Itape. Só pegando Itape, Golfo Bravo Índia. 225 desça para 2.000 pés. 2.000 pés, é 2.2. Controle autoriza o passarinho do 9809, um desvio esquerdo aqui de 10 graus para evitar formação. Autorizado. Obrigado, chamaremos quando do retorno. No 922, acione a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para nível 070, quem negar 1018, reduza para 2509. Depois de TAP, inicialmente mantém a chegada ao Gol 922, reporte se necessário desvio devido a informações. Eu termino a 3, acione identificação, prossiga na chegada Bonfim para nível 060, QNH 1018. É 225 autorizado, final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizar no localizador, informa chuva leve no campo. Chuva leve no campo, chamar estabilizado localizador 622. 9911, chame centro Recife. Em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, alterna 126 85, total 9911. Bom dia, Tango Tango, prossiga. Índia, desça para 2000 pés, QNH 1018. 2000, Salvador, passarela 9809. Prossiga, passarela 9809. Afirmativo, estamos voando na proa de Arbor. E após essa posição, se for possível conseguir coordenar a vitória da conquista ou desvio à esquerda para evitar a formação. Na posição elefa tem informação. Afirmativo, após Arbor direto, passarela 9809. 9809, muito obrigado. 1922 autorizado, ProDTAP desça para nível 050. ProDTAP 050 autorizado, 1922. C3 reduza para 2209. Capturando o localizador da 10, chame 6225. Chame 6225, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado. 6225 no localizador. Mais uma parte, Brasília, confirma o flight level. Externo, baixar, checado. Via Upper Zulu 17. Runway 17, after takeoff, turn right. Side departure Arbor, and left transition. Squawk 5004, control 120.8. Estabilizado no localizador, informa chuva leve no campo. Correct report, people on board. To set up, power in 118.95. 1922 desça para 2000 pés, QNH 1018. 2000 pés, 1018. 3663 desça para 4000 pés, QNH 1018. 4.022, o vento 1 centena com 2 nós, pista molhada. A livre pouso, pista molhada, vento alinhado, 6225. 9.4. Sim, 3179, para Guarulhos, nível 340. Via Pesulo 1, meia, decola da 1-0, com primeira curva direita, acerta da El Leda, após o abrigue. Isso é conforme a rota do plano de voo. Transponder 5002, controlando 20.8. Autorizando 340 para Guarulhos, pelo ângulo 10, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, após ângulo 16, PHDC. 5002, transpone 1208 com 2 saídas, está prendendo 79. Então, se você estiver correto, rapaz, vamos para a puxa, será? É bota. Delta, informo comunicação clareza 2, prossiga em condições visuais 1000 pés, pro do farol de Itapuã. Número 3, vetoração para sequenciamento, curva direita pro 245, limite ao localizador. Direita 245, limitado lá. Bravo Índia, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, Golfo Bravo Índia. Salvador, Golfo Bravo Índia, no localizador. Sente a parte externa, Bravo Índia. Autorizado, final ILS, X-Way, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador, atento, chuva leve no campo. Autorizado, ILS, X-Way, acusa no localizador, com chuva leve no campo, termina 3, curva esquerda, pro 2-2-0, desça para 3.